1 Coríntios 13, de 1 a 13. Não tem. Abra sua Bíblia, então, no texto indicado. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, e assim a gente vai fazendo a leitura de forma alternada. 1 Coríntios, capítulo 13, um texto muito conhecido por nós. Vamos ler, então, e vamos fazê-lo de forma alternada. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Vamos repetir o último versículo? Leiamos. Assim, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é amém. A excelência do amor é o tema desta noite. Vamos orar antes. Senhor Deus, fale conosco agora a partir da tua palavra, pois esse texto é muito precioso para as nossas vidas. Eis aqui a motivação para tudo aquilo que fazemos, se é que aquilo que fazemos deve agradar o seu coração, se é o nosso desejo que agrade o seu coração. Fale conosco, ó Deus, através do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos atrás eu li um livro do Dr. John MacArthur, que é um autor que eu gosto muito, e você deve perceber que eu cito muito John MacArthur. Inclusive, não estou fazendo a propaganda não, mas ele tem uma Bíblia aqui com os comentários feitos por ele. Muito bons. Quem gosta de estudar, é uma recomendação que eu faço. Mas ele escreveu um livro intitulado Sincero, mas Errado. Nem sempre o fato de você ser sincero naquilo que você está fazendo significa que você está certo. Você pode ser muito sincero em tudo que você faz, mas pode estar redondamente errado. Quando eu olho para esse texto, ele me chama a atenção para essa realidade. Porque o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui para o amor, e a gente vai perceber que no contexto anterior, isto é, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e depois do capítulo 14, ele vai falar dos dons espirituais. E depois ele no capítulo 13 ele fala só sobre o amor especificamente. Mas é importante percebermos que entre uma coisa e outra, entre falar de dons, depois falar da diversidade de dons, e mesmo havendo a diversidade, deve haver a unidade, ele fala que o vínculo que faz com que a diversidade se torne uma unidade é o amor. Sem isso, não será nada possível. E aí eu me dou conta também de uma realidade muito fundamental, é que nós precisamos desesperadamente do amor. Nós precisamos amar, nós precisamos ser amados. Aliás, nós fomos criados por Deus para amar. Se nós amarmos de fato e de verdade, isso fará bem ao nosso coração. Muitas pessoas sofrem de enfermidades da alma porque não dispensa amor. E muitas pessoas sofrem também porque não recebem amor. Portanto, o amor é tudo que nós precisamos. Aliás, foi o que o Senhor fez por nós quando enviou seu Filho. A única coisa que moveu o coração de Deus foi exatamente o amor. Nada mais. Como tenho dito, não foi o mérito seu que fez com que Deus fizesse tudo aquilo que fez. Dar o único Filho para morrer na cruz do Calvário por você e por mim, ou por mim. Foi pelo amor que ele sente por cada um de nós. E aí então o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto e também a nossa atenção hoje, especialmente porque ele está falando aqui de dons e ele começa com isso. Olha, ele quer dizer no geral aqui, olha, tudo sem o amor não é absolutamente nada. Tudo sem o amor não faz sentido, é o que ele quer dizer. Então, você pode ser muito sincero em tudo aquilo que você faz, mas se não houver amor nisso, isso não terá nenhum sentido para Deus. Isso pode trazer um pouco de alegria ao seu coração, mas não para o coração de Deus. Percebam que ele diz aqui logo no início que você pode exercer os seus dons, mas se você não fizer com amor, não vai adiantar absolutamente nada. Nós estamos vivendo um momento na igreja de eleição de nova diretoria e hoje pela manhã a gente falou sobre os dons espirituais e descreveu alguns deles e colocou aí à disposição dos irmãos perguntas e também as necessidades da igreja para que você participe. Mas se você fizer sem amor, não vai adiantar nada. Nem sei se fizer sem amor e não fizer, não, é a mesma coisa. Eu acho às vezes que é. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Um caminho que se você seguir, isso fará bem para a sua alma. Fará com que você sinta Deus na sua própria vida. Fará com que as pessoas vejam Deus em você. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele fala dos dons espirituais e da importância do amor na aplicação dos dons. Ele diz assim nos versículos 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Muitas pessoas acham que o dom de falar em línguas é o dom mais excelente que existe. Então, Paulo leva em conta o pensamento das pessoas. Ainda que vocês falem a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sabe o que isso significa? Você será como o sino que retine ou como o prato que soa, como diz o texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Isto é, será apenas e tão somente um barulho. Nós podemos achar que foi algo extraordinário. E uma vez que as pessoas gostam de sentir, vai perceber que isso é bom. Mas, como disse, o sentir, as emoções, não são a porta para a alma. A porta para a alma é o entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não vai adiantar nada. O texto diz, será como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Isso será um barulho. Não terá poder para edificar a vida de ninguém. E não está aqui sendo desvalorizado o dom de línguas, mas a falta do amor na aplicação do dom de línguas. No versículo 2, ainda pensando sobre o mesmo aspecto, o texto diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom de profecia, o dom de falar da parte de Deus. Muitas vezes, como quando falamos em profecia, falamos de profecia preditiva, mas eu estou falando de profecia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de falar da parte de Deus, assim como faziam os profetas, assim diz o Senhor, como diz o profeta Isaías ao rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E foi duro para o rei, para o profeta Isaías falar isso, mas Deus mandou e ele foi lá e disse. O papel hoje do profeta não é outro a não ser transmitir ao povo a vontade de Deus. E nesse momento eu estou fazendo o papel do profeta, assim diz o Senhor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, eu posso falar da parte de Deus. Se não tiver amor, isso não significa nada. O texto diz: se não tiver amor, isso de nada me aproveita. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, as coisas que ainda não foram reveladas, mas de repente você sabe, Deus deu a você o privilégio de saber. E todo o conhecimento, isto é, a ciência, a sabedoria ou a inteligência para captar as coisas que ainda muitas pessoas não conseguem. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, o texto diz, nada serei. Eu posso ser um profeta, eu posso ter toda a sabedoria, eu posso ter o dom dos mistérios, eu posso ter fé capaz de transformar ou de transportar as montanhas. Se não tiver amor, o texto diz assim, nada serei. Tudo isso só tem sentido se for produzido, se for feito por mim e por você com amor. Porque é isso que o Senhor fez no tempo em que esteve aqui. Tudo que foi feito com amor. E Ele quer que nós aprendamos que tudo sem amor não é nada. Você pode fazer qualquer coisa na igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser o diácono, o ministro disso, daquilo. Você pode fazer o que for. Você pode ter a capacidade que for, vinda da parte de Deus, mas se não tiver amor, se isso for feito mecanicamente, o texto diz, nada serei, nada serei. Percebo aqui que o amor é um elemento importante nesse contexto todo, porque assim como o nosso corpo precisa da alma para ter vida, eu às vezes fico pensando que o amor é a alma dos nossos dons. O nosso dom só é vivo, só tem sentido e só atinge o objetivo se for com amor. Então, às vezes, eu fico pensando dessa forma. O corpo sem alma está morto. Os nossos dons sem amor também de nada adianta. O texto diz, nada serei. É o que o texto diz. No versículo 3, diz assim, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Você pode ser um sujeito piedoso, bondoso, e perceber as necessidades das pessoas. E aí o texto está dizendo aqui, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e também dê o meu corpo para ser queimado em sacrifício de alguém, é o que o texto quer dizer. Se não tiver amor, nada disso valerá. Quando eu olho para esse texto, eu percebo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. E o que motivou Jesus a fazê-lo? O amor. E porque foi por amor e fez todo sentido. Não foi por nenhuma outra razão, a não ser pelo amor que ele sente por mim e por você. E aí você e eu pensamos, mas ele fez isso por mim, mas eu não mereço. Mas foi justamente porque você não merece que ele fez tal sacrifício por você e por mim, por amor. Eu posso dar tudo o que eu tenho em favor dos pobres. E eu posso até mesmo dar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, isso de nada valerá. Eu me lembro, e pelo menos historicamente, porque eu nasci em 1963. Em 1963, o Dr. Martin Lloyd Jones, vai dizer, o Martin Luther King, foi morto. E ele era um pastor, Martin Luther King, ele é um pastor e ele lutou naquela época contra a segregação racial, que era muito forte. Os negros mal podiam entrar no ônibus, que eram discriminados, tinham que ficar lá atrás, e se não tivesse lugar, tinha que sair. E o doutor Martin Luther King criou ou desenvolveu um meio de protesto pacífico. Então, ao contrário de Malcolm X e entre outros, ele não fez confusão para lutar contra a segregação racial. Ele fez isso tudo pacificamente. E porque fez pacificamente, foi morto. Alguém atirou e o matou. Portanto, Martin Luther King morre, perde a vida, mas até hoje, quando se fala em Martin Luther King, as pessoas se emocionam em ler a história, em saber da história. E ainda hoje nós temos nos Estados Unidos um presidente negro. E o interessante é que um dos maiores discursos do Martin Luther King foi "Eu tenho um sonho", "I have dreams". E era, o sonho dele era ver brancos e negros juntos, conversando e brincando, as crianças, enfim. E hoje, para a glória de Deus, muito mais do que isso aconteceu, porque agora nós temos nos Estados Unidos um presidente negro. Ele jamais sonhou tal coisa. Então, foi algo importante. Ele morreu, mas morreu por amor a uma causa. E isso produziu efeito. Malcolm X morreu pela mesma causa e não produziu efeito. Então, eu posso dar a minha vida em favor de alguém, eu posso sacrificar a minha vida por alguém, mas se isso não for por amor, nada disso valerá, é o que o texto disse, nada serei, o que o texto diz. Isso não terá o menor sentido. Então, às vezes, você fica se sacrificando em favor das pessoas, dá esmolas, faz alguma coisa em favor das pessoas, mas você está fazendo isso por quê? Para aliviar a sua consciência ou está fazendo por amor? O texto diz que se você faz e não é por amor, isso de nada vale. Aos olhos de Deus, isso de nada vale. Você pode sacrificar a sua vida. Se não for por amor, isso de nada aproveita. Depois o texto ensina algo interessante, que o amor, ao contrário do pensamento de muitos, é uma decisão. Porque a gente está falando aqui em morrer, está falando aqui na prática dos dons, mas a partir do versículo 4 até o versículo 7, a gente vai perceber que o amor não tem nada de atraente. É uma decisão que a pessoa faz. Eu decido amar porque foi isso que o Senhor fez. Ele não viu nada de atraente na gente. Ele simplesmente viu a necessidade, viu que nós não conseguiríamos nos salvar por nós mesmos. E ele disse, então eu vou salvá-los. E aí, a partir do versículo 4, o texto diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu me lembro de uma versão que dizia assim, eu não vi mais essa versão: o amor não suspeita mal. E eu gosto dessa expressão, e o amor não suspeita mal. Então, quando eu leio os versículos de 4 ao versículo 7, se eu for querer encontrar aqui uma motivação para amar, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir aqui motivação, eu não vou fazer isso não, porque o amor é sofredor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amar não é tão bom assim. Amar deve ser a coisa mais triste do mundo. Olhando para aquilo que o amor está sendo descrito, da forma como o amor está sendo descrito aqui, não há motivação alguma. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que que o texto está nos ensinando aqui? Que o amor é uma decisão. Assim como Deus decidiu amar a mim e a você, a despeito de sermos nós quem somos, nós também devemos decidir amar. E o engraçado, o interessante, é que nós temos motivações, opções para desenvolver o amor. Porque a gente vem para a igreja, ou na nossa própria casa, nós temos lá a esposa, os filhos, aí a gente vai convivendo no contexto da família, o tempo vai passando, a gente percebe que a esposa tem defeito, a esposa percebe que o marido tem defeito, e os filhos vão crescendo, vão tendo personalidade, aí vão querer fazer de um jeito, você querer fazer do outro, e você não concorda, aí começa aquela tendência a uma confusão. Mas você resolve aceitar a sua esposa como ela é, o marido como ela é, o seu filho com a personalidade que ele tem. É lógico que você quer trabalhar tudo isso para que tenha uma ordem, mas você decide amar porque é seu filho, é sua esposa, é seu marido. Quando a gente chega na igreja, a gente vê irmãos que têm o seu jeito, as suas características. Eu gosto de falar esquisitices, mas eu estou falando de mim. Eu tenho as minhas esquisitices. Cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito. E antigamente eu achava que isso era para que... Bom, aquele irmão tem esse jeitão aí que eu não gosto, então vou fazer o seguinte, vou ficar longe dele, porque aquele irmão é chato. Então, ele lá e eu cá. E Deus falou ao meu coração e eu descobri que aquele irmão é daquele jeito justamente para eu aprender a amá-lo como ele é. Não é que ele tem um defeito na personalidade ou no caráter dele. Ele é do jeito que ele é, para eu aprender a amá-lo como de fato ele é. E na igreja, no contexto da igreja, o desejo de Deus é que eu e você amemos uns aos outros, mas não é que você tenha que pedir, Senhor, que ele seja como eu. Não, é para você amá-lo como ele é. Até porque se ele for como você, você mesmo vai falar, não, como eu não, é que eu não sou uma boa referência. Eu, particularmente, não gostaria. Algumas coisas talvez eu gostasse, mas a maioria eu acho que eu não gostaria de ver em você, da minha personalidade. E assim a gente vai observando o comportamento das pessoas. Então ninguém é igual. Todos somos diferentes. E justamente quando a gente encontra numa pessoa alguma coisa que bate de frente com a gente, esse eu vou ficar de fora, porque... E aí o texto diz que o amor é uma decisão. Eu tenho que resolver amar esse irmão do jeito que ele é. Ele, na verdade, é uma oportunidade para eu aprender a amar, que Deus está me dando. Mas a gente não leva em conta isso. A gente entende mal a vontade de Deus. Aquilo que é um benefício, a gente torna um malefício. É a oportunidade que temos de amar um irmão que é diferente de mim. Eu vejo aquilo e falo, não, eu não quero esse sujeito perto de mim, não. Porque ele fala alto demais, ou ele fala baixo demais, ou ele fala pouco, ou ele fala muito. Não, eu quero uma pessoa que seja como eu. Eu acho que você não quer, não. Você que pensa que quer. De qualquer maneira, nós somos diferentes para que sejamos melhores, para que aprendamos um com os outros, para que sejamos perfeitos. Por isso que há diferenças entre nós, para que um aperfeiçoe a vida do outro. Então, ser diferente não é ser errado. O não amar é que é errado. Então, Deus está nos dando uma grande oportunidade, e a oportunidade de amar o nosso irmão como ele de fato é. Por isso que eu tenho que decidir amar. Porque o que eu fico esperando? Bom, eu tenho que sentir alguma coisa por aquele irmão para eu poder dar um primeiro passo, porque eu não consigo sentir nada, porque ele é tão estranho, é tão isso, é tão aquilo, o pastor é tão estranho. Não, eu tenho que sentir alguma coisa para poder... Não tem que sentir nada. Esse negócio de sentir aí é paixão, não tem nada a ver com amor. Até na relação de um moço, uma moça, de um homem, uma mulher... Quando começa com muito sentimento, muito não consegue esquecer, sonha, aquele negócio, isso aí tudo é paixão. O amor é racional. Você ama e sabe porque ama. Inclusive considerando as virtudes e os defeitos. Deus está nos dando uma grande oportunidade de crescer. Agora imagine você uma igreja em que todas as pessoas reconhecem as suas diferenças, mas resolvem amar uns aos outros. Resolvem aceitar uns aos outros. O grande problema é que a gente não entendeu isso. E quando a gente começa a aceitar um ao outro, amar um ao outro, aí as diferenças vão sumindo porque elas vão se transformando em amor. E isso é que está faltando no contexto do povo de Deus, é isso que o texto está ensinando aqui. O amor é uma decisão. Decida amar e você vai perceber que amar faz bem para a sua alma. E amar fará bem para a alma daquele que é amado. E aí você, porque ama, receberá amor. Aí vai ser algo recíproco e vai ser algo profundo. E aí isso vai curar a sua alma. Meus irmãos e irmãs, eu estou dizendo para você que a maior parte dos nossos problemas emocionais vem em função de que não entendemos o amor, não conhecemos o amor. Queremos que o amor venha no nosso coração de uma forma que não seja racional. E o texto está dizendo, o amor é uma decisão. O irmão ali é assim, ou assado? Então é uma grande oportunidade para você amar. Eu me lembro que quando era pastor no Parque Continental, tinha uma irmã lá que eu vou falar para você. Eu tinha, onde quer que eu fosse, eu tinha que estar com o extintor. Porque ela conseguia botar fogo em tudo. Então está lá, ela saía apagando os fogos. Mas vou dizer para você uma coisa. A pessoa que mais me acrescentou no meu ministério naquela época foi aquela irmã. Porque ela era diferente, tinha um jeito que a gente chamaria de estranho. Mas ao invés de me distanciar dela, e eu falava com o pastor Dilon, pastor Dilon, eu vou botar essa mulher para correr, porque eu vou falar, olha, a porta ali, vai embora. Sabe? Aí fala, isso aí é que é fácil, pastor Dilon, difícil é amar. E você é pastor, se você vai fazer isso, imagine os outros. E aí então eu resolvi fazer o que ele mandou fazer. Como foi bom, aquela mulher me acrescentou e muito. Eu me tornei um cara mais esperto, porque, uma série de lições eu aprendi por conta daquela irmã. Eu aprendi a amar aquela irmã como ela era. Depois a gente vai vendo a história da pessoa e aí a gente pensa, poxa, não podia ser diferente, com tantos maus tratos, com tantas tristezas. Então, meus amados irmãos, as pessoas podem ser diferentes, podem ser estranhas a você, mas é uma grande oportunidade que Deus está lhe dando para aprender a amar. E se a gente faz isso, já pensou? Eu vou amar indistintamente. Como seja você como for. Já pensou todo mundo querendo amar todo mundo do jeito que é? Será o céu. É isso que nós estamos evitando que aconteça. Então, o versículo 4 ao versículo 7, o texto nos ensina que o amor é racional. Versículo 4 em diante, vai falar que o amor é eterno. O amor, ele começa aqui, mas não termina aqui. Versículo 8 diz assim, o amor nunca perece, e outras versões, o amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, O que é imperfeito desaparecerá. Versículos de 8 a 10. O que a gente vê aqui? Que você pode fazer ou ter os dons espirituais, dom de profecia, o dom de, enfim, de línguas. Tudo isso cessará. Tudo isso é só para esse tempo. Mas o amor, o texto diz, é eterno. Porque primeiro começou no coração de Deus, que não é temporal, que não faz parte desse mundo que a gente vive. Começou lá no coração de Deus. Mas pode ser percebido e vivenciado no nosso coração. Pode ser praticado entre nós. E podemos levá-lo depois para a eternidade. Portanto, todas as coisas, elas vão. Mas o amor, o texto diz, o amor é eterno. O texto diz, o amor nunca perece, o amor jamais acaba. O amor não só é bom, mas como é eterno. Ele é tão eterno quanto você é eterno. Porque é importante você levar em conta isso, porque eu estou aqui conversando com você e você está me ouvindo. Essa parte que está processando tudo isso que eu estou falando aqui é você, é a sua alma. O seu corpo um dia vai padecer, falecer, morrer. Mas essa parte sua, que ouve e entende, e decide se vai fazer ou não, é a sua alma, essa parte sua é eterna. E o amor é gravado nessa parte sua, porque é a decisão que você tomou. Você decidiu obedecer, você decidiu amar. E isso vai ficar gravado na sua alma, ou fará parte da sua alma, de você. Então, você, como Deus é amor, você será amor também se você disser, eu decidi amar. E o texto diz que o amor é eterno, ele não é só para esse tempo. Você vai passar desse tempo e vai ainda vivenciar o amor, desfrutar do amor que Deus colocou no seu coração. Portanto, o amor é algo por demais necessário, mas é algo que a gente não busca tanto. A gente está falando de dons aqui, o Paulo está falando de dons, e aí você, não, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de sabedoria, eu quero o dom de milagres, eu quero o dom disso, eu quero o dom daquilo. Mas eu nunca vi ninguém brigar, dizer, não, eu quero o dom de amar. Eu quero amar. Eu nunca vi ninguém discutindo por isso. Porque o amar vai exigir um pouco de sacrifício, como a gente lê aqui nos versículos de 4 a 7. E eu não quero sacrificar-me. E o amor vai exigir isso de mim. Então, devemos decidir amar, devemos escolher amar, decidir amar, porque o amor é eterno. Ele fará bem para você aqui e agora, e você ainda o levará para toda a eternidade, porque você, como Deus, será amor. Porque a Bíblia diz, Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. Eu e você, que somos filhos de Deus, devemos ser amor também, isto é, ter amor gravado na nossa alma. Pensar sempre o bem do outro, buscar sempre o melhor para o outro. E mais para o outro, porque quando a gente faz para o outro, a gente sem querer, sem ter esse propósito no coração, acaba recebendo amor também. Muitas pessoas sofrem porque não recebem amor no seu coração. As tristezas da alma vêm porque não é amada. Mas nós devemos aprender a amar porque o amor é eterno. Outra coisa que o texto me ensina aqui é que o amor é uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, com um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, fazia tudo como menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino para trás. E não sem razão, João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, ele fala assim, eu vos escrevi filhinhos, eu vos escrevi jovens, eu vos escrevo pais. Depois, eu vos escrevi, num segundo momento, filhinhos, eu vos escrevi jovens, eu vos escrevi pais. Ele está se referindo não à idade cronológica, mas à idade espiritual. O que o texto está querendo nos ensinar é que decidir amar é uma questão de maturidade espiritual. Todo crente que é maduro sabe que amar é uma condição indispensável à vida cristã. O cristão que não ama não é cristão. Porque a marca distintiva do cristianismo é o amor. O que atrai as pessoas é o amor. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Então, o desejo, a decisão por amar é uma questão de maturidade espiritual. E às vezes eu fico pensando que realmente é, porque às vezes eu tenho que administrar algumas situações que me lembram as atitudes dos meus filhos em casa. Ah, pai, a Nicole não sei o que lá no computador. Ah, pai, a Nicole, eu estava vendo não sei o que, ela pegou e desligou a televisão. Aí fica aquele negócio de criança para lá e para cá. Aí, de repente, vem o irmão na igreja, ah, pastor, o irmão fulano passou por mim e não falou comigo. Ah, pastor, e aí começa com colocar algumas situações que eu falo assim, criancice, eu fico pensando lá no meu coração, não vou falar, mas criancice, é questão de maturidade, a gente precisa querer crescer em termos espirituais, isto é, aquilo que aprendemos a gente tem que colocar em prática para crescer. E aí você vai perceber que o amor é algo que a gente precisa desesperadamente. Precisa desesperadamente. Portanto, o amor é uma questão de maturidade. Quem busca o amor é um crente maduro. E se você não pensou nisso, comece a pensar. Porque, como João dizia, vos escrevi filhinhos, vos escrevi jovens, vos escrevi pais. Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu não sou mais menino. Eu deixei para trás as coisas de criança. Não sou, aliás, na língua grega está escrito bebê. Quando eu era bebê, então a coisa é muito pior ainda. Bebê só chora. Então, isso é muito importante para nós levarmos em conta. E eu concluo aqui, no versículo 13, quando o texto diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas o interessante também é nós nos lembrarmos uma coisa muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você lê a carta de Tiago, quando ele fala das provas e tentações, que a palavra não ficais entristecido quando passares por várias tentações, a palavra ali é peirasmo, que pode ser tanto provação como tentação, tanto faz. Você não deve desistir, deve buscar a esperança, porque a esperança produz a experiência. Então, na vida cristã, a esperança também é um fator fundamental. Sem esperança, não há experiência, porque você não procura o desenvolvimento. Mas, para nossa surpresa, ao invés de Deus dizer, ou Paulo dizer assim, o mais importante de tudo é a fé. O mais importante é a esperança. Ele diz aqui, assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E ele completa dizendo, o maior destes, porém, é o amor. Porque é o amor que dá vida à fé. Lembra quando o Tiago diz que a fé sem obra é morta? A fé é sem obra porque ela não tem amor. A fé com amor vai ter obras. A esperança sem amor não é esperança. A esperança só é esperança se houver amor no nosso coração. Por isso é que Paulo diz assim, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. E por que que isso é importante para nós hoje? A excelência do amor. Por que isso que eu quero dizer com tudo isso? Meus irmãos e irmãs, eu vejo muita gente que não experimentou Jesus de fato e de verdade na sua vida porque se nega a amar. Entende que amar é uma espécie de emoção. Não, eu tenho que sentir alguma coisa por tal pessoa. Quando eu sentir, então vou lá. Enquanto eu não sentir, não tem jeito. Vai morrer sem sentir. Porque o amor não é nada de emoção. O amor é uma decisão. Segunda coisa tão importante quanto é Você pode ser sincero em tudo que você faz, mas você pode estar completamente errado. Porque se tudo que você faz na igreja, ou no seu trabalho, onde quer, ou na sua casa, onde quer que você for, esteja, não, se não for por amor, de nada adianta. Se eu chegar aqui, despejar aqui um caminhão de dinheiro e não entender que isso deve ser feito por amor, isso aí pode tocar uma trombeta, aí todo mundo vê, ó, mas isso para Deus não significa absolutamente nada. Mas se você colocar aqui dois leptos, e isso for tudo que você, com amor, isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo aos olhos de Deus, porque você o fez com amor. Terceiro lugar, se tem uma coisa que você precisa, se tem uma coisa que você precisa, é de amor. Eu sinto que as pessoas andam tão desacreditadas, tão desestimuladas, tão desconfiadas e tão atribuladas. E eu concluí que isso ocorre na vida das pessoas porque as pessoas se negam a amar. Não querem democratizar o amor. Não querem dispensar o amor. Querem sim ser amadas, mas não querem dispensar o amor. Ame de todo o seu coração, sem querer receber nada em troca. E sabe o que vai acontecer? Sem que você queira, essas coisas vão acontecer. As pessoas vão amá-lo também. Simplesmente porque você deu tudo de você e naturalmente isso vai tocar o mais profundo do ser do outro irmão ou irmã, de maneira tal que você vai sentir amor no seu coração. Isto é, você vai se sentir amado. E por último, eu quero dizer o seguinte: há muita gente que anda frequentando consultórios de psiquiatras, tomando muitos remédios, e a gente fica querendo entender por que tudo isso. É lógico, tem a história e eles podem ajudar muito, mas tem uma questão muito profunda, às vezes é a falta do amor, de tanto de dar amor quanto receber. E às vezes a gente só quer dar se receber. Eu vou desafiar você a fazer diferente. Não, dê amor, ame de todo o seu coração. E você vai perceber que essas coisas desaparecerão. Por isso é que eu descobri que a coisa mais importante é o amor. Qualquer pessoa que adentrar esse santuário e perceber, e nós aqui decidimos amar, elas sentirão isso naturalmente. É um negócio inexplicável. Um ambiente cheio de amor é um ambiente que o Espírito Santo atua de modo tal que quem quer que entre já se sente de alguma forma em paz. Parece que eu entrei no céu, algo aqui, não sei o que aconteceu, mas algo aqui é diferente. É o amor. E a minha intenção e o propósito do meu coração nesse momento é dizer para você, meus irmãos, vamos deixar o egoísmo de lado e vamos decidir amar aquele irmão que tem aquela dificuldade, aquele jeitão que você não gosta, até porque você também não é perfeito. E eu estou falando de mim, né? Eu não sou perfeito. Essa semana eu passei, fiquei muito triste. Fiquei triste porque eu fiquei invocado com o sujeito que quis me enrolar. Eu detesto o nego querer me enrolar. E aí meu filho foi lá, vem cá fazer um negócio de petróleo e gás lá, e eu falei, vamos lá ver. Aí o cara chega, senta a gente lá na mesa e começa a falar, mas fala com ele, eu estou lá. Não, um mês, e você vai ganhar um diploma, negócio de petróleo e gás, treinamento de petróleo e gás. E eu deixei o cara, tudo bem, Alexandre, você quer? O Alexandre já se empolgou, quero. Aí eu falei, querido, você sabe que a coisa não funciona assim, né? Primeiro que um mês, você não aprende nada. Com 12 anos, quando ele entrar no mercado de trabalho, esse negócio de um mês que ele aprendeu, já esqueceu tudo. Aliás, vai esquecer na semana seguinte. E depois, eu estudei 4 anos de curso técnico em instrumentação, para depois entrar no mercado de trabalho, foi a maior dificuldade. Aí o rapaz levantou com tudo, eu não vou perder tempo com o senhor não. E eu falando na manhã, né? Não vou perder tempo com o senhor não. Rapaz, eu levanto e falo, você está pensando, está falando com quem? Aí eu fiquei chateado com o cara, aí eu fiquei triste, eu não gostei da forma como ele levantou. Você nunca mais fale assim com um homem, você fala com um moleque, com um homem não. Naquela hora eu me aborreci. Mas eu estava errado. Eu devia aceitar a coisa como é, porque eu pensei assim, que se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele ia falar as coisas que eu falei, o rapaz não ia aceitar, Jesus ia embora e ia deixar ele para lá. Mas eu fiquei nervoso, fiquei com raiva do sujeito, e isso não pode. E eu decidi, então, fazer diferente. Eu não vou deixar sempre que as coisas transcorram dessa maneira, mas eu não quero perder a paciência. Mas eu sou assim, eu tenho essa falha, e eu não gosto disso. E a minha mulher me ama assim, eu acho que ela não gosta disso. Mas, né? Então, eu olho para mim e vejo, por que, que Deus me ama tanto? Então, eu olho para as pessoas, você pode observar, não são perfeitas, mas ame as pessoas como elas são. E elas amarão você como você é. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe você e espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração, porque tudo que você fizer sem amor, não adianta absolutamente nada. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém?